Eu tentei me entregar a outra alguém, mas ninguém me beija igual a você. Deveria existir um manual ensinando como faz pra esquecer. O primeiro passo era não beber, o segundo deletar seu celular, o terceiro eu nem acabei de ler. Abre a porta que eu acabei de chegar. Eu quero bagunçar sua cama igual você fez com a outra alguém, mas ninguém me beija igual a você. Deveria existir um manual ensinando como faz pra esquecer. O primeiro passo era não beber, o segundo deletar seu celular, o terceiro eu nem acabei de ler. Abre a porta que eu acabei de chegar. Eu quero bagunçar igual você fez com o meu coração. Vou descontar na sua boca essa decepção. Eu quero bagunçar sua cama igual você fez com